Ficheiro 78, página 739. Caminhei em direção às portas abertas, na extremidade do camião, com um andar bamboleante. No entanto, sentia-me ofegante. Aquilo parecia ser mais perigoso que o hospital, o que me deixava apreensiva. Poderia esperar que os humanos arriscassem a vida desta maneira? Eu estarei lá e falo-ei eu própria, tal como tu o farias. Quer dizer, na hipótese remota de levares a tua avante. Obrigada, Mel. Tive de me forçar a não estar sempre a olhar de soslaio para a porta de carga, por onde o homem tinha desaparecido. Depositei o contentor, suavemente, no cimo da pilha mais próxima, no interior do camião. Tal acrescento, um entre centenas, não o daria nas vistas. Adeus, sussurrei. Que tenhas melhor sorte com o próximo hospedeiro. Regressei à carrinha o mais devagar que pude. Reinava o silêncio quando fiz marcha atrás para sair debaixo da grande nave. Retomei o percurso que tinha feito, agora em sentido inverso, com o coração a bater descompassadamente. Pelo espelho retrovisor, via a porta de carga deserta. Não dei pelo homem aparecer antes da nave sair do meu ângulo de visão. Ian trepou para o assento ao lado do meu. Não me pareceu muito complicado. Tivemos muita sorte ao chegar na altura exata. Da próxima vez podem ter de aguardar mais por uma oportunidade. Ian inclinou-se para me pegar na mão. Tu és o nosso talismã. Não lhe respondi. Agora que ela está em segurança, já te sentes melhor? Sim. Vi-o a virar a cabeça rapidamente, ao dar pelo som inesperado da mentira na minha voz. Não me voltei, evitando o seu olhar fixo. Vamos à caça de uns regeneradores, disse por entre dentes. Ian seguia em silêncio e com ar pensativo, enquanto percorríamos a pequena distância que nos separava da unidade de regeneração. Tinha considerado esta segunda tarefa como o grande desafio. Aventura perigosa. O nosso plano passava, caso as condições e o número de pessoas fossem os convenientes, por tentar atrair um ou dois regeneradores para fora da unidade, com o pretexto de que tinha um amigo ferido na carrinha. Um truque velho, mas que só podia resultar bem com aquelas almas confiantes e ingênuas. Mas afinal, nem sequer tive de entrar. Na altura em que ia estacionar no parque, dois regeneradores de meia-idade, um homem e uma mulher, de bata hospitalar vermelha, preparavam-se para entrar num carro. O turno tinha acabado e eles regressavam a casa. O carro estava numa esquina, afastado da porta de entrada. Não se via mais ninguém. Ian acenou-me com a cabeça e um ar tenso. Parei a carrinha mesmo atrás do carro. Eles ergueram a cabeça, surpreendidos. Abri a porta e precipitei-me para a rua. Tinha a voz congestionada pelo choro e o rosto desfigurado pelos remorsos. Isso contribuiu para os iludir. Um amigo meu está nas traseiras do carro, não sei o que se passa com ele. Eles reagiram com uma imediata preocupação, tal como eu sabia que iria acontecer. Apressei-me a abrir as portas traseiras e eles precipitaram-se atrás de mim. Ian foi pelo outro lado e Jared já se encontrava a postos com o clorofórmio. Nem quis assistir. Decorreram apenas uns segundos até Jared içar os corpos inconscientes para as traseiras. Ian fechou as portas à pressa, mas demorou ainda um segundo a olhar fixamente para os meus olhos inchados de lágrimas. Depois sentou-se ao volante. Disparei a correr para o banco ao lado e voltou a pegar-me na mão. Lamento imenso, Noah. Sei como isto é difícil para ti. Sim. Ele não fazia ideia de como era difícil e por causa de motivos são diversos. Ian apertou-me os dedos. Pelo menos tudo acabou em bem. És um talismã perfeito. Demasiado perfeito. As duas missões tinham corrido às mil maravilhas e demasiado depressa. O destino estava a pressionar-me. Ian seguiu em direção à autoestrada, Passados alguns minutos, a uma certa distância, avistei um letreiro luminoso e conhecido. Respirei fundo e limpei os olhos. Ian, fazes-me um favor? Tudo o que quiseres. Apetecia-me comida de plástico. Ele soltou uma gargalhada. É para já. Trocámos de lugar no parque de estacionamento e segui até ao guichê de atendimento. O que queres? Perguntei a Ian. Nada. Estou a gostar de ver que fazes algo por ti. Alguma vez tinha de ser a primeira. Não me ri da piada. Para mim, esta era uma espécie de última ceia, o último brinde de um condenado. Não voltaria a sair das grutas. Jared, e tu? O dobro de tudo o que pedires. Assim sendo, encomendei 3 cheeseburgers, 3 embalagens de batatas fritas e 3 batidos de morango. Depois de receber a comida, voltei a trocar de lugar com Ian para comer mais à vontade. Blá! Exclamou ele ao ver-me molhar uma batata no batido. Devias experimentar, é bom. E ofereci-lhe uma batata bem molhada. Ele encolheu os ombros e agarrou-a. Depois atirou-a à boca e começou a mastigar. Interessante. Ri-me. A Melanie também acha que é uma porcaria. Fora essa razão que inicialmente me levara a adquirir aquele hábito. Agora era engraçado ver como tinha feito coisas que não conjugavam com o meu feitio. Era só para a contrariar. Na verdade, não sentia muita fome. Apenas desejava provar, uma vez mais, os sabores que recordava em particular. Quando já estava cheia, Ian acabou com metade do meu hambúrguer. Seguimos para casa, sem mais incidentes. Não vimos quaisquer sinais de vigilância por parte de batedores. Talvez tivessem aceitado a tal coincidência. Talvez pensassem que aquilo era inevitável. Ao deambularmos tempo demais pelo deserto, alguma coisa má acaba por acontecer. No planeta das brumas, havia um ditado que se aplicava à situação: atravessa sozinho muitos campos de gelo e acabas por te transformar em comida de grifo. A tradução não era grande coisa, soava melhor na linguagem dos ursos. Éramos aguardados por uma enorme comitiva. Dirigi um sorriso esmorecido aos meus amigos, Trudy, Geoffrey, Heath e Heidi. Os meus melhores amigos estavam a reduzir-se. Já não tinha Walter ou Wes. Ignorava onde Lily se encontrava. Aquilo deixava-me triste. Se calhar até nem queria viver neste planeta triste, com tantas mortes. Talvez fosse melhor a não existência. Estava tão impressionável que me senti de novo triste. Ao ver Graciosa, rodeada por Lucina de um lado e por Raide e Violeta do outro. Todos falavam animadamente, parecendo estar a fazer perguntas. Graciosa trazia Liberto encaixado na anca. Ele não parecia lá muito entusiasmado, mas o facto de partilhar a conversa dos adultos deixava-o suficientemente feliz para não espernear e exigir que o pusessem no chão. Nunca tinha sido autorizada a chegar-me à criança, mas Graciosa já era um deles, alguém digno de confiança. Fomos direitos ao túnel do sul, com Jared e Ian a debaterem-se sob o peso dos regeneradores. Era Ian quem transportava o homem, o mais pesado. E o suor escorria-lhe pela pele clara do rosto. Depois de afastar os outros, fazendo-os regressar ao túnel de entrada, Jeb veio atrás de nós. Doc estava à nossa espera no hospital, esfregando as mãos com um ar ausente, como se estivesse a lavá-las. O tempo continuava a acelerar. O candeeiro, mais luminoso, já estava aceso. Os regeneradores receberam uma dose de atirador e foram colocados sobre as camas, de cabeça para baixo, enquanto Jared ensinava Ian a ligar os contentores. Agora, cada um segurava uma unidade nas mãos, com Ian a tremer perante aquele frio chocante. Doc estava junto da mulher, de bisturi na mão, e com os medicamentos dispostos em fila. Noah? Chamou. O meu coração encolheu-se, angustiado. Juras-me, Doc? todas as minhas condições? Prometes pela tua vida? Prometo. Irei cumpri-las, Noa. Juro. Jared? Sim. As mortes acabaram para sempre. Ian? Protegê-las-ei com a própria vida, Noa. Jeb? Esta é a minha casa. Quem quer que se rebele contra este acordo terá de partir. Anuí com a cabeça de lágrimas nos olhos. Então, está bem. Vamos terminar com isto. De novo entusiasmado, Doc começou a fazer a incisão na regeneradora, até ver a prata a refulgir. Depois, apressou-se em colocar o bisturi de lado. E agora? Pusei a minha mão sobre a dele. Contorna a espinha das costas. Consegues senti-la? Apalpa o talhe dos filamentos. Eles estreitam-se em direção à secção anterior. Muito bem, na extremidade irás encontrar três pequenos vultos compactos. Já os sentiste? Sim, murmurou ele. Ótimo, são as antenas anteriores. Começa por aí. Agora, passa o dedo por baixo do corpo com muito cuidado. Procura a sequência de filamentos. Eles estão retesados, como se fossem de arame. Ele acenou-me com a cabeça, confirmando. Guiei-o até um terço mais abaixo, explicando-lhe como se contava, para o caso ele vir a ter dúvidas. Com aquele fluxo de sangue, não o podíamos fazer. Tinha a certeza de que o corpo da regeneradora, se ela regressasse, nos podia ajudar. Devia haver algo de aplicável a este caso. Ajudei-o a encontrar o nódulo maior. Agora, fricciona em direção ao corpo. Massaja-o suavemente. A voz de Doc esganiçou-se, ligeiramente alarmada. Está a mexer-se. Isso é bom. Quer dizer que estás a fazer tudo como deve ser. Dá-lhe tempo para se retrair. Espera que se enrosque um pouco. E depois, pega nela. Está bem. E sua voz tremia. Estiquei o braço para Ian. Dá-me a mão. Senti a mão dele a apertar a minha. Virei-a, dobrando-a levemente, e guiei-a para junto de Doc. Dá a alma ao Ian, com cuidado, por favor. Ian daria um assistente perfeito. Quando eu partisse, que outra pessoa poderia cuidar tão bem dos seres minúsculos da minha família? Doc colocou a alma na mão aberta de Ian e depois virou-se imediatamente para tratar do corpo humano. Ian não tirava os olhos da fita prateada que tinha na mão, com o rosto inundado de assombro, em vez de repulsa. Senti um calor dentro do peito ao deparar-me com aquela reação. — É bonita! — sussurrou ele, surpreendido. Independentemente do que sentiria por mim, ele mostrava-se preparado para ver um parasita, uma centopeia, um monstro. A limpeza de corpos desmembrados não o preparara para encontrar algo de belo aqui. Também acho. Deixa-a deslizar para o interior do contentor. Ian manteve a alma na palma da mão durante mais um segundo, como se memorizasse a imagem e a sensação. A seguir, deixou-a escorregar para o frio com todo o cuidado. Jared ensinou-o a prender a tampa. Senti um peso a soltar-se dos meus ombros. Já estava. Era demasiado tarde para mudar de ideias. Parecia-me menos horrível do que tinha previsto, porque estava certa de que estes quatro humanos lidariam com as almas da mesma maneira que eu. Logo partisse. Cuidado! Gritou Jeb de repente. A carabina erguia-se nas suas mãos, apontada para trás de nós. Rodopiámos em direção ao perigo, e Jared deixou cair o contentor ao saltar sobre o regenerador, ajoelhado sobre a cama e fitando-nos de olhos vidrados. Ian teve presença de espírito para aguentar. Cloroforme-o, berrou Jared, empurrando o regenerador para o imobilizar contra o colchão. Mas era tarde demais. Ele olhou-me diretamente, com a desorientação a transformar-lhe o rosto no de uma criança. Sabia que o seu olhar me fitava. Os raios do candeeiro refletiam-se a partir dos olhos dos dois, desenhando padrões adamantinos no chão. Porquê? Perguntou-me. A seguir, a sua face perdeu a expressão e o corpo descaiu sobre a cama, sem ação. Pelas narinas saíam-lhe dois fios de sangue. Não! Gritei, cambaleando para a sua forma prostrada, consciente de que era tarde demais. Não.